vejo ao meu redor. Tantas coisas que criastes que já se fumaram no retrato de uma flor. Tiraste toda a dor que destruía a essência deste teu amor. Pois agora, Deus, por mais que fui errado, peço teu perdão, pois não sei viver sem ter tua paz em meu viver. E num gesto tão sublime te glorificar, e no teu poder cantarei altos louvores para ti, Senhor. Exaltarei teu nome e jamais esquecerei do teu amor, Jesus. Rios de águas vão fluir meu coração, porque já tenho paz pela força desse amor. Tu és meu redentor e jamais esquecerei de te deste amor. Tu és meu redentor, eu jamais esquecerei de te louvar, eu jamais esquecerei.